som. Publica só os marginais. Em sua construção histórica e social, o amor traz consigo o entendimento de que deve ser vivido e sentido de acordo com algumas normas do amor romântico, patriarcal, heteronormativo e de monogamia compulsória. Ao estudar a história do amor na sociedade ocidental, as configurações de saber que o circundam e as relações de força que se estabelecem, é possível notar mecanismos de dispositivo de sexualidade que controlam os corpos nas suas possibilidades de amar. O amor é, portanto, socialmente construído, sendo produto e reflexo de uma época e sociedade, não podendo ser simplesmente entendido como algo já pré-estabelecido. Historicamente, o amor transitou da idealização para a vigilância, para a ridicularização e retornou à idealização. Inicialmente, na Idade Média, o amor cortês, trovadoresco, ideal e inatingível foi a primeira manifestação do amor como relação pessoal. No Renascimento, se fortaleceu a vigilância moral e o casamento como negociação, e o amor ganhou uma tentativa tímida de associação entre espírito e matéria, através da popularização do ritual do casamento religioso. Na Idade Moderna, igreja e medicina procuraram separar amizade, direcionada ao casamento, e paixão, próxima à loucura e ao adoecimento. O amor, com o despertar do iluminismo, passou a ser vinculado ao ridículo, ante um mundo que deveria ser voltado à razão. Desse período, o amor retornou à idealização, ao amor romântico, no século XIX, que se transformou em um fenômeno de massa na primeira metade do século XX, ambicionado por todos até os dias de hoje. O amor romântico surgiu no século XIX como uma possibilidade de libertação. O romantismo emerge da literatura em contraposição à racionalização excessiva pregada pelo iluminismo. Se na Idade da Razão os homens consideravam o amor um passatempo, uma prática de sedução indispensável ao cortejo das mulheres, no século XIX, os homens passam a considerar o amor uma finalidade nobre da vida. Os romances literários propõem novos sentimentos, em que a escolha conjugal é a condição para a felicidade. Fala-se de amor poeticamente, transferindo-se a admiração da mulher exuberante para a mulher virginal. Constrói-se o mito de um amor doméstico, puritano, casto, controlado e cauteloso, sob medida para a classe média e possível para todos. Sua possibilidade universal, se não fosse concreta, tornasse real no mundo dos sonhos e da fantasia, estimulada pela literatura da época. Além de puro, o amor romântico é também vitorioso, vence, inclusive, o interesse econômico dos casamentos. Até então, a sobrevivência era o que sustentava o casamento e a família. O amor não era condição para tal, sendo até mesmo evitado. Os românticos se opõem a essa lógica, criticando os casamentos de conveniência como moralmente errados e prevendo para seus participantes a infelicidade perpétua. O romantismo defende, assim, a liberdade de escolha do cônjuge e a novidade de que o casamento deveria ser baseado no amor. A liberdade romântica é, porém, insatisfatória. Calcada na idealização, oferece ao indivíduo um modelo de conduta amorosa, o mito do amor romântico como relação estável e duradoura é moldado no ideal da família burguesa e determina o papel que homens e mulheres devem desempenhar no romance. Enquanto aos homens, novas oportunidades e posições de poder se estabelecem, as mulheres, novas normas as submetem à vigilância moral. Os estereótipos de gênero são, assim, reiterados. Sustentado pelo ideal de família burguesa, o amor romântico fragiliza a mulher e reforça o papel do homem como patriarca. Se os homens passam a ter o direito de escolher sua noiva, as mulheres devem preservar sua castidade, aguardando ansiosamente pelo homem que irá salvá-la. Daí o sucesso dos contos de fadas, em que as mulheres são salvas ou melhoram de vida por meio da relação com um homem. A virgindade se transforma em um objeto de valor econômico e político, elevando o status da noiva. Dessa forma, se impõe à mulher a monogamia compulsória e a família monogâmica garante a transmissão da herança gerada pela acumulação de bens do sistema capitalista. Essa família nuclear monogâmica é considerada o símbolo de felicidade amorosa na primeira metade do século XX, quando o amor toma grande importância. A velocidade das modificações sociais após a industrialização gerou insegurança e o amor foi elevado ao status de cura para todos os males. O casamento, como conveniência, passou a ser considerado vergonhoso, o que permitiu agora também às mulheres a liberdade de escolha, e o amor passou a ser não só um ideal romântico, como o cimento das relações. A partir da década de 1940, estima-se que a maioria das pessoas já se casava por amor. Com isso, se intensifica a convicção de que, para cada indivíduo, existe a pessoa certa à espera de seu encontro. O amor se estabelece assim como um ideal a ser alcançado, uma busca eterna pelo felizes para sempre. O final eternamente feliz, entretanto, não era para todos. O amor romântico é heteronormativo. As representações sociais do amor romântico estão vinculadas à família nuclear burguesa, que, sendo redundante, é heterossexual. Até os anos 1960, os homossexuais tiveram de manter seu amor nas sombras. Foi apenas após a Revolução Sexual dos anos 1960 e 1970, contra a repressão e a favor da liberdade sexual, que as relações homoafetivas ganharam espaço na luta pelos seus direitos, visibilizando-se. No Brasil, o movimento homossexual surgiu no final dos anos 1960, sendo que a homossexualidade deixou de ser considerada como desvio somente em meados dos anos 1980, quando retirada do DSM-3. Ao questionar a sexualidade e dar voz aos menos visibilizados, a revolução sexual da segunda metade do século XX permitiu o questionamento de algumas normas do amor até aqui atuantes. O casamento deixou de ser visto como uma decisão eterna, de forma que o divórcio de tragédia tornou-se a resolução do problema de não ter sido bem sucedido na escolha do cônjuge. O divórcio, por sua vez, modificou alguns papéis de gênero. A inserção da mulher no mercado de trabalho e o advento da pílula anticoncepcional permitiram liberdade financeira e sexual para a mulher, que ganhou maior autonomia para suas decisões. Ao final do século XX, o amor romântico, apesar de ainda almejado, mostrou sua face fugaz, podendo ser vivido de forma provisória. Se as mudanças sociais no século XX assustaram devido à velocidade em que ocorreram, no século XXI a tecnologia e a globalização aumentam ainda mais a velocidade dessas mudanças. Com tantas opções de vida, os objetivos dos indivíduos se dividem entre a liberdade, a estabilidade e a incerteza entre uma ou outra. O amor romântico começou a sair de cena, levando com ele a ideia de exclusividade. Entre as diversas alternativas que surgem, emerge a possibilidade de se amar e de se relacionar sexualmente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. We'll be right back. Salve Punks! Estamos aí com mais um Publicações Marginais. E nessa edição aí, né, eu escolhi dois material aí, né? O zine Nem Macho Nem Facho Zine, que é um zine de 16 páginas, se não me engano. Agora, pois na hora da leitura eu confirmo. É um zine bem interessante, assim, né? Apesar de ter umas ideias bem simplistas, assim, mas a ideia é válida, né? E até, como vai falar lá, é um zine curto, né? Pra dar muita profundidade em certos temas, né? E eu acredito que talvez seja uma galera nova que fez na época, assim, né? Umas minas, né? E tal. E é um zine punk, né? Feminista, né? E eu acho que é bem válido, assim, principalmente pra quem tá iniciando nessas ideias, as pras minas, assim, né? No feminismo e no punk, né? E aí, e no anarcofeminismo também, né? Que aí já dá mais profundidade ao tema, né? E aí eu acho que é bem interessante esse zinho aí. E aí, o texto aí que eu comecei aí é um trecho de um PDF chamado Amar Amores, o Poliamor na Contemporaneidade. É um PDF sobre poliamor. Eu não me identifico tanto com esse bagulho, tanto que eu escolhi o trecho do texto que mais me interessou. Eu gosto de ler sobre, né, assim, pra entender, mas não é um bagulho muito, apesar de quase tudo ser político, né, mas não é um sem foco nessa, na crítica e tal, assim, né. Eu prefiro os bagulhos, apesar de poliamor ser não monogamia também, né, mas é mais focado nessa questão do amor, né, a não monogamia. Principalmente a não monogamia política é mais, tem ideias mais radicais, assim, eu acho que tem mais crítica, profundidade e tal, não fica só nessa questão de só na questão relacional, né? Vai além na questão das monoculturas, das monoimposições, né? Da sociedade, né? O poliamor aí é uma questão mais relacional, né? É interessante, né? Para entender algumas coisas, para dar uma profundidade, mas acaba no final, apesar de ter uma crítica, eu acho que fica meio romântico também, né? Só que já não mais a dois, né? Um bagulho múltiplo, né? É menos pior, né? Mas eu não me foco, não curto muito essa parada, não. Mas eu acho interessante, mas não é uma coisa que eu acho o máximo. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu leio, né? E aí eu peguei a parte mais achei mais interessante e lancei aí pra ler, que é falando sobre a construção histórica e social do amor, né, cara? Que é essa que é a parada, que é por isso que eu acho que é aí que vem a crítica que eu acho interessante, né? Criticar a questão do amor, né? Que o amor não é uma coisa natural do ser humano, nem de ninguém, de nada, da existência aí. É uma construção, como qualquer coisa, quase 99% das coisas que o ser humano diz aí que é natural e tal, é tudo construção social, né? Construção histórica, construção política e tal, tal, tal. E o amor é isso, é só mais um conjunto de coisas aí que se entrelaçam e formam essa coisa de tá amor, né? Então aí esse apanhadinho aí da construção histórica e social do amor aí eu achei que foi interessante para entender um pouco isso. E também porque é uma coisa recente, aí se você vê aí, ó. Como ele, a gente conhece hoje esse dito amor que tá aí, né? Esse amor romântico e essas coisas aí, esse amor a dois, né? O amor monogâmico, né? Principalmente, né? É uma coisa de 200 anos aí, no máximo, aí, né? Começou a ser construído, né? Mas só foi no século XX que o bagulho engatou mesmo, né? Que até então as relações não se pautavam. As relações civilizadas. Agora as pessoas podem reivindicar o amor e outras coisas. Tem gente que fala que os animais amam. Os animais têm outras formas de sentimento. O amor, como eu falei, é uma junção de um monte de sentimentos. Eu não acredito nele como uma coisa universal e tal, não. Acredito como uma coisa de construção mesmo, tá ligado? E aí você vai ter outras formas relacionais em outros povos, outros grupos fora do Ocidente, fora da civilização, fora de várias coisas, inclusive as relações dos animais entre eles, né? Que são muito variadas, né? E também múltiplas também, né? E aí eu acho que o que eu teria para falar sobre isso aí é isso, né? Eu acho que talvez eu não... Mas o texto aí foi mais uma coisa, pra, como eu falei, de mostrar a história, né, da construção dessa coisa chamada amor, né? E a influência dela, né, em tudo, né, que a gente vive aí, né? E na construção da monogamia também, né, e tal. E eu sempre vou estar lendo aí os materiais sobre isso, e sempre que eu puder eu vou estar falando alguma coisa sobre, tentar dar alguma... Sempre que eu tiver a cabeça boa para dar uma profundidade, eu vou dar, né? Mas eu acho que o que eu tinha para falar sobre esse texto aí era isso. Eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do zine, porque eu escolhi o zine. Assim, porque eu acho esse zine massa, né? Ele... foi numa época que eu tava bastante em contato com as punk feministas, né, cara? Tipo, assim, a maioria das pessoas que eu tava dando rolê eram mulheres, né? Punks, né, e tal. Aí algumas pessoas trans também, né? E tal, né? Tinha umas rixazinhas de umas vertentes do feminismo aí com as pessoas trans, né? E de umas pessoas trans com o feminismo também, e muita gente com o feminismo também, né? Incomoda muita gente, né? Em todos os meios, todos os gêneros, classes aí e tal, né? E aí são variadas vertentes do feminismo, né? Do feminismo radical, transfeminismo, feminismo punk, anarquista, que não é a mesma coisa, tá ligado? Muitas vezes, né? As visões das coisas, interpretações, muitas vezes as coisas se confundem, né? E... aí, na verdade, não, eu nem queria falar, questionar muito a questão em si, né? Eu queria só, né, ler aí o zine e fazer alguns comentários, né? Que, assim, não é uma coisa muito da minha alçada, apesar de eu ter convivido bastante com feministas, né? Até hoje, né? Eu ainda tenho os contatos aí com... não tenho mais tanta proximidade de estar sempre junto, né? Mas nessa época aí, entre 2013 até 2019, era 90% do meu rolê, assim, tava sendo mais com esse pessoal aí, né? Com as punk feminista, nem anarco-feminista, as punk feminista, né? Mas feministas anarquistas, eu nunca tive muito contato com anarquistas em geral aqui no Rio, né? Coisas bem esporádicas, assim, de alguns eventos e tal, né? A não ser anarcopunks, né? Mas fala assim, anarquistas, né? Feministas anarquistas, anarcafeministas, que não são punks, né? Eu nunca tive muito contato com essas galera fora do meio punk, né? Então minha visão sempre foi de dentro do punk, né? E aí dentro do punk rola muita merda, né? Muita dentro do movimento punk, né? Chamado movimento punk, né? E aí, tipo assim, eu sempre variei de grupos, sempre tô mudando de, né, nunca fiquei longos períodos colando com os mesmos punks, sempre, assim, e também porque as galera muda, né, então desde lá da década de 90, quando eu comecei os primeiros punks, comecei colando com os punks, com a galera mais punk rock, era uma galera de movimentação sonora, que era uma galera até que produzia bastante questão de som, de eventos, festivais, naquela época muita gente tinha banda, a maioria das galera que colava no rolê punk tinha banda, mesmo muitas galera não sendo punks, mas tinham bandas de punk rock, hardcore, né? Ali tinha as galera do metal que tocava junto com os punk também, galera no meio underground ali, né? Então as galera tinha muita banda, né? Eu colava muito com essas galera. Depois eu fui, né, conhecendo outros punks, né? E aí anarcopunks, hardcore, aí eu já fui para uns rolês mais radical, rolês mais politizados, rolês mais de outras movimentações, que faz outros tipos de ativismo e várias coisas, né? Aí lá no início dos anos 2000 eu já comecei a colar com a galera Squatter, e aí a galera Squatter até hoje, né, eu colo, assim, né? Só não tô indo muito em Squatter, porque aqui no Rio só tem uma ocupação, né? Que é a Formiga Preta, assim, mas eu não tenho ido muito lá, porque... assim, eu acho massa o rolê lá, mas essa atividade não é tanta coisa que me interessa, assim, né? Meu bagulho sempre foi mais punk mesmo, né? Eu gosto de interagir com outras movimentações, compartilhar ideias, trocar ideias e tal, mas assim, tá sempre junto mesmo, o bagulho é só punk mesmo, né, e tal, né? Eu até faço parte de outras coisas, compartilho, apoio, ajudo e tal, né, mas não faço coisas junto, proponho também, mas não é uma coisa que eu faço constantemente. Agora já no punk é, se puder ser todo dia, né, fazendo alguma coisa de cultura punk, né, dentro da movimentação punk, né. E aí eu fui mudando de várias coisas, assim, né, até chegar, assim, aí na época, bagulho de banda também, aí também depois passou banda, tive, toquei em várias bandas, aí acaba uma banda, vai pra outra banda, monta outra banda, e nunca me apeguei também a grupos e nem bandas também, tá ligado? Tipo assim, nunca tive vontade de voltar com nenhuma banda que já tive e tal. No máximo eu levar uns covers e tal, né? Das bandas, tipo, montar. Sempre fazer novo, né? O que é agora, tá ligado? Não ficar preso ao passado, né? O que foi, foi, tá ligado? E aí a gente vai tirar referências e tal. Aí vai, vamos voltar com a banda. Não, eu não volto não, mas se quiser a gente pode montar um projeto novo aí, a gente leva os sons dessa banda e tal. Pá, ou vários sons, mas voltar com aquilo, acabou, passou seu tempo, tá ligado? E tal. E aí, né, foi indo, né, cara? E até que no alto volta de 2012, 2013, comecei a me aproximar do aspecto feminista que tava tendo bastante aqui no Rio, né? Devido a algumas movimentações de Ocupa também que rolou, algumas tretas, algumas violências, né? Várias coisas. Várias meninas se posicionando assim como feminista, porque muitas vezes até entre as próprias meninas o feminismo acaba sendo tabu por imposição dos homens, né? Que às vezes por causa dos seus relacionamentos eles acabam massacrando a cabeça delas com mais bosta, né? E aí, tipo assim, eu conheci vários punks que falavam que. Porque aí eles dificultavam, né? Pra, quando eu via que as minas estavam se aproximando do rolê feminista, ficavam dificultando, né? Pra elas ter acesso a material, ler sobre, porque eles sabiam que ia prejudicar eles, né? E aí eles sempre dificultavam pra elas, né? Ter acesso a esse tipo de informação, né? Só que com o advento da internet isso foi ficando mais difícil para eles controlar, né? E aí foi surgindo mais punk feminista, pelo menos assim, do rolê de onde eu venho, né? Sempre teve, mas a partir dessas épocas aí, dos boom da internet aí, né? Depois da década, da primeira década, né? De 2000, aí na segunda década, aí na década de 10, né? E aí começou, aí o movimento feminista também estourou bastante, né? E surgiu até uma moda, né? Como tudo aí, né? Que cresce muito, vira movimento de massa, né? Vira moda, né? É cooptado pelo capitalismo, né? Mas foi interessante porque apareceu várias meninas punk feminista, né? Muitas duraram pouco tempo. Conheço, acho que até hoje quem tá ativo ainda é só que eu conheço aqui. Que tá ativa mesmo é a Bruna Shaw, talvez a Bruna, mas a Bruna não tem visto mais ela colar em rolê nenhum, né, mas a Shaw que eu acho que permaneceu aí, né, no rolê aí feminista e punk aí e tal, né, anarcofeminista, ela tava até com o coletivo uns tempos atrás, mas ali por volta de 2016, quando eu peguei esse zinho aí foi por volta de 2015, né, eu acho, porque aí falou que foi começar a fazer esse zinho em 2014, então foi bem logo quando foi que lançou aí esse zinho, eu peguei no blog, né, e aí eu depois conheci várias meninas aí que estavam começando no punk, já estavam 1, 2 anos, 3 anos no punk, estavam num rolê feminista, e aí lá em 2016, 2017, no Batan, que é uma favela lá em Realengo, na zona oeste do Rio, tinha duas meninas punk que moravam lá, que é uma que eu citei o nome dela agora há pouco, a Bruna, né, e a Isabela, né, que era uma menina que veio do rap pro punk, e ela era feminista, né. E aí elas montaram um coletivo lá, né, punk feminista, né, e aí a gente começou a intercambiar vários materiais, eu colava lá na casa delas, elas faziam as atividades delas só pra mulheres, né, faziam atividades lá na comunidade, mas o coletivo não durou muito tempo, não sei quais coisas elas fizeram, porque elas só faziam atividades voltadas para mulheres, não sei que, se elas movimentaram alguma coisa dentro do punk em si, né, pro punk, né, pra cultura punk, né, mas elas eram punks e tal, né, feminista, e tinha outras meninas punks que colavam com elas, né, do coletivo, que era do coletivo delas, mas não durou muito tempo. E aí depois de um tempo foi que eu falei, aí veio a Shaw com Paola, com outros pessoal aí, montaram um outro coletivo também, que eu não lembro o nome agora. Tinha até uma página no Facebook aí na internet, que eu não lembro o nome agora, que também parecia ser interessante, né? E eu não sei que fim levou, se ainda a coisa, mas eu sei que a Shaw ainda tá nativa aí ainda, né? Tocando com banda, não sei, fazendo som DJ e tal, né? E acho que vai até participar aí da coletânea que vai sair da rádio Periferia Resiste, né? Que vai estar para sair, é uma coletânea aí com bandas das galera que faz parte da rádio, ou próximas, né? Ou acho que todo mundo que faz parte da rádio, né? Assim, pelo menos algum integrante das bandas que vão participar da coletânea, aí vai sair aí. Eu acho que lá para março ou abril deve estar saindo aí a coletânea. E aí, né, nessas épocas eu colava com esses pessoal, eu peguei muito material feminista, e tem vários zines aqui, né, dessas pessoas todas que eu citei os nomes, eu tenho vários zines delas aí, a maioria tá no meu blog aí, a Bruna, a Paola, Chau, não me lembro se tem algum zine lá, da Isabela, tem zine da Monday também, mas a Monday é um pouquinho anterior a esse rolê, essa época aí. Tem várias outras meninas aí, vários zines delas lá, e aí eu também acabei conhecendo muita coisa, muita informação, né, que era uma coisa que era bem difícil antes, né, e tal, né, era mais através das publicações mesmo, e às vezes desse feminismo aí liberal, que é bem escritinho, né, muitas vezes a gente acaba tendo preconceito com o feminismo devido ao feminismo liberal, né, e tal, né, e eu acho que é bem coerente com a proposta do punk, radical, né, ser contra o feminismo, né, punk politizado, anarco-punk principalmente, mas qualquer punk, né, radical, né, que tem ideias radicais sobre o punk, sobre ruptura com a sociedade, eu acho que é bem da reprodução do machismo mesmo, né, de invisibilizar as mulheres, né, ser contra o feminismo, que isso é uma coisa que foi muito recorrente aí na minha caminhada, eu vi acontecer muito aí, né, eu sempre que se eu nunca fiquei empurrando informação em ninguém, né, mas sempre que me solicitado eu incentivava, se é assim, pergunta se tem alguma coisa, ah, eu apareço já com uma enxurrada de material e falo, tem, toma, e aí eu tenho, porque eu sempre tenho vários variados tipos de materiais de variados temas, né, eu sempre gostei de ter exatamente para isso, para, né, fazer esses materiais circular, né, e foi a informação, né, cara, que antes era difícil, então era através disso, e como eu falei, tem o bagulho, o pessoal colava aqui muito aqui em casa, né? Bancas de vários tipos de punk de várias épocas aí colava aqui em casa, e aí eu chegava com as minhas pastas de zine aí, ó, pum, vocês veem aí, só que, né, normalmente na grande maioria, poucos tinham interesse, né, mas eu acho que no caso das minas sempre rolava um maior interesse por causa da carência da informação, né, do tema voltado para elas, né? Já os caras às vezes não se interessavam tanto pelo material porque já tinham o que eles queriam no rolê, chapações e futilidades às vezes que rola no meio punk, né? Que às vezes o pessoal paga de radical e tal, mas acaba ficando só na reprodução mesmo das futilidades, né? Mas acho que faz parte, né? Se divertir, chapar e tal, brincar, zoar, transar, trepar, fazer um monte de coisa, e outras coisas, né? Também passar noites inteiras discutindo coisas, trocando ideias e tal, que também isso faz o bagulho se expandir também, né? Através da troca de experiências, né? E aí sempre teve várias meninas que colavam aqui em casa, sempre teve, né? Não teve nenhuma época que os punk colavam aqui, que não colavam minas, mesmo elas sendo minoria, né? Mas nessa época que eu citei anteriormente aí, elas estavam, na verdade, estavam sendo maioria. Foi uma época bem curiosa, que depois eu fiquei pensando assim, né? Eu fiz um aniversário aqui que, tipo, 90% das minas dos punks que colaram eram mulheres, né? E pessoas trans também, né? E depois disso foi isso. Aí nos últimos anos eu tava colando mais com pessoas trans, né? Porque a maioria dessas meninas punk feministas apareceram. E aí começou a aparecer muita galera punk queer, né? E tal. Por aqui. Aí devido também ao Juca, a Kai. E outras pessoas que estavam sempre por aqui. Que Kai, que a gente fazia um som junto no Autonomous. Então são pessoas trans, né? E aí, só que aí se mudaram, né, foram se mudando e foram para os rolês e foi coisa, mas eles estavam sempre aqui, estavam sempre vindo, e aí foi outro momento também, que aí eu acabei pegando outros tipos de informações, que também antes não tinha tanto acesso, né, e eu tinha só umas ideias superficiais, né, e foi somando, né. Aí e dando profundidade para mais questionamentos, né, e tal. E passar a noite com essas pessoas também, trocando ideias também, né, e tal. E até chegar a montar um projeto sonoro, né, que rolou, né, foi autônomo, né, mas eu pretendo dar continuidade agora, talvez sozinho, né, mas vou talvez fazer algumas coisas aí, ou terminar o que tava, ficou inacabado e depois começar outra coisa, né? Não sei, vamos ver. É isso aí, é um assunto para outra hora, e então eu vou dar uma pausa aqui nos meus comentários, e aí daqui a pouco eu volto com a leitura aí do Zine, aí, e aí talvez eu comente mais alguma coisa aí sobre aí o Zine, ou talvez algum texto, né, e tal. São uns textos bem simples, que eu acho nada feito por punks, né, cara, é aquela coisa, não vai ter nada de linguagem intelectualizada e tal, igual nesse texto anterior aí, né, que se você for lá ler o PDF todo, você vai ver que é um bagulho mais intelectual, né, de gente que pesquisa e tal, tal, tal, ali, nesse zine aí não, é as meninas punk ali, talvez novas, né, e tal, e aí que, né, vai jogando tudo ali que tem na cabeça ali, né, cara, sem ter profundidade, não, talvez tenha profundidade porque tem vivência, né, cara, tem profundidade, não tem muita propriedade, no sentido de propriedade tem também, né, não é isso que eu queria falar, não tem muita desenvoltura intelectual, seria isso, não sei, é alguma coisa assim, né, que faz você falar sobre coisa que eu não tenho também, né. Tem muita informação, muita experiência, muita coisa, mas não tem essa coisa que eu tô querendo achar, essa palavra, e não acho, que é que você consegue soltar as coisas ali de uma forma bem elaborada, né, e tal. Eu não consigo fazer um bagulho assim muito, eu vou falando que eu penso ali, vou juntando os cacos ali e tal, e aí vem, aí tem hora que vem, aí tá um monte de coisa ali na ideia, eu começo a falar uma coisa, esqueço a outra, aí eu vou embolando e tal. Aí às vezes é mais fácil escrever, quando às vezes alguns programas aí que eu fiz foi isso, né, escrever, que aí eu consigo voltar em alguns temas e dar profundidade, e aí depois na hora do programa eu leio ou vou passando o olho, né, só pra não, pra dar continuidade, né, fazer tipo uma cola, né. Aí sim, acho que flui mais. Mas sair falando igual eu tô fazendo aqui, que é o que eu normalmente eu faço aí nos programas aí. Aí muitas vezes alguns assuntos ficam por alto, né? Fica meio faltando algumas partes ali, né? Mas é como se fosse uma troca de ideia, né? Que é o que eu sempre fiz a vida toda, né? Nunca fui muito focado nesse bagulho aí intelectual, não, não. Mas às vezes eu acho massa pra dar uma profundidade em algumas coisas, né? Saber desenvolver a ideia ali, né? E dar mais profundidade e tal, chegar, puxar alguns temas ali pra junto e tal, mas aí eu não sei, eu acabo no pensando pra caramba antes de fazer quando chega na hora aqui de falar, que eu não consigo juntar os cacos. Mas é isso aí, e eu vou botar uns sons aí e daqui a pouco a gente volta. Que se acabe el miedo, que haya reacción. Vayamos a por ellos con odios. disfruta en esos viejos, invirtiendo en armas nucleares. Esta es la gran ciudad de Barcelona, de Barcelona. Esta es la gran ciudad de Barcelona, de Barcelona. We'll be right back. nem macho, nem facho zine. Então, esse é o zine nem macho, nem facho zine. É um zine punk feminista, né? Ele tem 16 páginas, tamanho A5. Ele é todo preto, de fundo preto. Eu não tenho cópia física dele, só tenho cópia digital dele, né? Não peguei ele pela internet, não faço ideia. Assim, que eu sei quem... Quer dizer, não sei a pessoa física que fez, né? Eu sei que foi feito pelo blog, né? O pessoal do blog, Feminist Crust, ou Femicrust, né? Que é Tumblr e WordPress, são dois blogs, mas tem o mesmo conteúdo, né? Só que tem um visual diferente de um para o outro, né? O Tumblr é uma rede social e o WordPress é um blog, né? Mas o Tumblr também tem um formato blog também, né? Mas ele funciona mais como uma rede social. E aí não tá ativo, mas quer dizer, tá funcionando as coisas, mas não tá ninguém postando nada lá desde 2015, eu acho. E é mais ou menos nessa época aí que eu peguei esse zine, né? Pela internet mesmo. Eu sei que foi feito por duas meninas, porque é o que fala aí no editorial, né? E a capa é preta, né? Como eu falei, o zine é tudo preto, né? De fundo preto com colagens de tirinhas, né? As letras brancas e algumas imagens, né? Em referência aos textos ou alguma coisa, né? Alguma crítica, né? Ou então, na capa, como eu ia falando, né? Tem um símbolo, né? Feminista ali, que é um símbolo até diferente, assim, do que que tá acostumado, né? Rolar por aí, né? É um... Assim, né? Porque tem a ver com o punk, né? Então é uma mescla ali, né? É aquele círculo, né? Com a cruzinha e a setinha para baixo, né? Que normalmente o pessoal usa para cima no lado esquerdo no símbolo trans, né? Que aí fica a setinha pro lado direito, a setinha com a cruz pro lado esquerdo e a cruz para baixo, né? E aí esse aqui é só a setinha e a cruz para baixo ali, né? É a setinha com aquele travessãozinho ali, né? Seria tipo uma cruz, né? De cabeça para baixo, né? Eu não sei exatamente o que isso significa. Eu sei que o nome do símbolo feminino, né? Que é o círculo e a cruz para baixo, é Vênus, né? Chama Vênus. O símbolo masculino com a caçota para cima, eu não faço ideia. Seja o nome, talvez seja algum nome de planeta aí também, Marte, sei lá, não sei, uma porra assim, né? Mas isso também pouco importa, né? E aí, no caso, é o círculo com a setinha, como falei, a cruz para baixo. E aí dentro tem um símbolo da paz, né? Ali aquele símbolo da paz, que é aquele pezinho de galinha, né? E tem um Ed Equality, né? De igualdade em cima. Né? Então aí rola um entrecortamento ali, dá até para visualizar algumas outras coisas ali, porque se mistura assim, né? E aí tem umas partes que é branca, umas partes que é preta, né? E ele é todo de contorno branco num fundo preto. E aí tem umas partezinhas ali de branca ali, não sei qual é a intenção, né? Acho que para dar uma diferenciação ali no E pro símbolo da paz, né? Para não ficar totalmente embolado, né? E aí em volta assim do círculo tem escrito nem macho de um lado, nem fátio do outro. E aí em cima da capa do zine tem uns dois arames farpados ali, brancos assim, né, com o fundo preto. E embaixo tem um. E aí essa é a capa. E aí vamos para a segunda e terceira página, né? Tem um texto ali introdutório ali do zine, né? E aí tem ali na terceira página ali tem um símbolo ali, um anabola com aí uma perna do ar vai descendo assim, forma uma cruzinha ali embaixo, né? Que seria uma versão do filme, um símbolo anarcofeminista, né? Acho que eu já tinha visto esse símbolo, mas não me lembrava dele. É bem diferente, né? É um anabola assim, só que ele tá meio de lado dentro do círculo, né? E aí só uma das pernas sai pro lado de fora e faz aquela cruzinha para baixo. E aí tá escrito, faça do feminismo uma ameaça de novo. E aí tem ali uma mina ali de abaixada ali, sentada no chão, agachada, né? Com uma manta ou blusa branca ali, acho que é uma manta, né? Ali, alguma coisa dessas indígenas, assim, é meio referência a uma mulher indígena, assim, né? Algo, uma calça preta ali, umas tranças e tal, e uma máscara ali, um cabelo preto, né, com umas tranças descendo ali pelos ombros, até o peito, e aí tem uma máscara branca também escrito com anabola ali, então também pode ser uma camisa ali virada de cabeça para baixo ali, aí a camisa tá, não, Na verdade, não é verdade que a pessoa não é coisa certa, só que ela tá sem, não tá vestindo as mangas. Pode ser isso também. Aí a camisa está por cima dos ombros, só que os braços estão saindo por debaixo da camisa, e a parte que seria no pescoço vai no rosto, tampando o rosto, né? Acho que pode ser isso. Também dá essa ideia. Ou seria uma manta, alguma coisa indígena, alguma coisa assim, ou né? Um pano ali por cima ali do corpo ali, né? E aí tá. E aí atrás tem umas plantinhas ali, tipo uma samambaia, umas plantinhas crescendo ali, umas linhazinhas no chão e um fundo todo preto ali. E aí isso é tipo uma colagenzinha em cima do fundo preto ali, então tem um contorninho branco em volta ali, né, de que recortou de algum lugar. E aí tá, vamos ao texto. Duas mulheres, muitas inquietações e uma ideia. O resultado é este zine que você tem em mãos. Há um século, mulheres não podiam sequer escrever algo e publicar. Hoje ainda se espera que a maioria se dedique à coluna de moda e beleza, e a credibilidade dos escritos femininos ainda é diminuída. Por isso, cada uma dessas linhas é importante. Aqui erguemos nossa voz, que tantas vezes é silenciada, e criamos um registro sólido das nossas pautas. Podem abafar as falas, mas não se apaga as palavras. O lugar é o punk e o contexto é o lixo do sistema que você está mandando se fuder desde a pré-adolescência capitalista e patriarcal. Se o foco desse sistema já não cabe mais na realidade complexa e na rede de opressões e relações de poder que vivemos, passando por raça, classe, gênero e muitas outras variáveis, como mulheres estamos muito mais fodidas do que os homens na sociedade. E isso se reproduz dentro do meio que alegamos ser contracultural. Não, não estamos conseguindo ser diferentes ou melhores que a merda lá fora. Estamos vestindo os velhos preconceitos como um jaco cheio de pets e criando um fetichismo estético que não condiz com uma proposta revolucionária e faça você mesmo. O feminismo tem aparecido nas discussões o que poderíamos considerar um avanço, se não fosse completamente distorcido e prestando um puta desserviço. O machismo continua sendo o pilar dessa realidade e sentimos isso na pele todos os dias. E por isso que trazemos esse zine até você, como uma contribuição para que o feminismo esteja presente na luta diária de todos e possamos construir coletivamente um meio livre de opressão de gênero. Se não for útil para você e o destino for a lata do lixo, faça o favor de repassar a quem tem interesse. Se gostar da mesma forma, passa para frente e circule livremente a informação. Não dá mais para fugir. O tal feminismo está sendo discutido em todo lugar. É ótimo ver que finalmente as pessoas estão se preocupando com isso, que as mulheres estão se organizando e fazendo suas denúncias e que os homens não podem mais simplesmente ignorar. Por outro lado, a sensação nos últimos tempos é que estão fazendo cagada com o feminismo e espalhando a merda para todo lado. Tamanha confusão de informações, o excesso de palavras de ordem que significam porra nenhuma e os discursos prontos dos anarcomachos ou macharquistas. Anarquistas mais preocupados em defender os privilégios de machos e, pior, utilizando as palavras de ordem das mulheres feministas. Mas e aí? Qual é desse feminismo que tanto se coloca na roda, mas tão pouco se questiona? Quarta página. Feminismo é apenas sobre mulheres? A pergunta. E aí esse texto começa aqui. Um texto que vai pegar só a quarta página, né? E aí não tem imagens nenhuma, é só o fundo preto e as tirinhas coladas com tirinhas brancas com letras pretas. Aqui já começam os erros de interpretação. A maioria das pessoas tem uma visão estereotipada do feminismo como uma luta só das mulheres, praticamente descolada das outras lutas. O bagulho das minas que ninguém tem nada a ver. Primeiro, é bom lembrar que as mulheres são metade da população mundial. Na verdade, até um pouco mais que isso. Por isso, o feminismo deve ser encarado como uma luta de todo mundo pela emancipação humana, juntamente com a luta pelo fim da sociedade de classes e todas as outras formas de opressão. Ou seja, as feministas não estão simplesmente defendendo o grupo mulheres, e seus interesses. Elas sabem que a libertação das mulheres é urgente para qualquer plano de libertação maior. A prova disso é o fato da dominação masculina sobre as mulheres ter sido a primeira forma de opressão da humanidade, anterior mesmo ao capitalismo. Vemos que as pessoas brisam muito quando feministas defendem, por exemplo, o ingresso de mulheres no exército, de que ainda colocar uma mulher no poder para continuar oprimindo todas em um sistema patriarcal. É, tem uma interrogação aí no final, eu só não formulei bem a leitura. E o feminismo que nos interessa enquanto libertários é uma luta que se cruza com as questões de classe e raça. Enxergar o feminismo com aquela luta ali das mulheres faz com que o assunto seja colocado de lado, com o velho discurso de que a gente vê isso aí depois da revolução. O fato é que o feminismo é essencial para a revolução que tanto se fala e necessário para a mudança radical das relações humanas. Como anarquistas, reconhecemos o meio como o próprio fim, ou seja, é a nossa prática que constrói. Daí a importância de um novo olhar sobre o feminismo como algo que diz respeito a mim, a você e a todos nós. E aí, quinta página. Por que o feminismo é essencial na luta anticapitalista? Aí tem uma imagem ali, que é uma imagem bem conhecidinha, logo em cima, né, antes do título do texto, que é uma pessoa dividida em duas partes ali, né? Pode ser uma mulher ou pode ser qualquer outro gênero, caralho que for. Mas dá mais referência à mulher ali, uma construção à mulher, ainda mais aí no contexto do zine, né? E aí ela tá dividida em duas partes ali. Uma parte é encapuchada, ali de preto, com uma garrafa, um coquetel Molotov na mão ali, com fogo aceso, subindo, assim, uma chama subindo. E aí de fundo a cidade pegando fogo. E aí na outra metade, que é a metade do lado direito, a metade de esquerda é o encapuchado. Do lado direito é uma pessoa de cabelo grande, camiseta ali branca, com um anabola, e segurando umas verduras ali, uns legumes, né, cenouras e tal. Tá um pouco pequena a imagem, não dá para detalhar essa parte. E aí vários prédios lá no fundo, com várias bandeiras pretas e pessoal em cima dos prédios, tipo dando alusão a ocupações. Aí tem um símbolo squat em um dos prédios, né? E várias plantas em volta, assim, um céu cheio de nuvens e tal, tá? E tal, mas aí, tipo, as galera tudo lá em cima dos prédios lá, né, tipo, em revolta, né? E aí são duas imagens de revolta, mas de forma diferente, né? Uma mais destrutiva e outra mais construtiva, seria isso, né? Mas de qualquer forma, revolta, né? Pode crer. E aí, por que o feminismo é essencial na luta anticapitalista? Basicamente, porque não tem capitalismo sem patriarcado. Tá, é difícil dizer isso e muita gente diz, mas eu juro que tem um bom argumento e vou pedir sua paciência para ter agora. Não deu para ficar menor que isso, gente. O lance é que os homens começaram a dominar as mulheres antes do capitalismo sendo reconhecido como a primeira forma de opressão da humanidade, o famoso patriarcado. Todo mundo já ouviu falar das sociedades matriarcais, mas o fato é que em um certo momento as deusas supremas, Mãe Terra, foi derrotada por um deus branco barbudo. Como é que isso aconteceu? A explicação é que os homens passaram a controlar as mulheres quando descobriram seu papel na reprodução. Tipo, olha, elas não são mais divinas porque meu esperma também participa. E então começaram com a divisão sexual do trabalho a partir da domesticação dos animais. Com os animais por perto, ninguém mais precisava caçar. Então as pessoas se fixaram em uma propriedade e começou a tal família patriarcal. Nesse, as mulheres levaram a pior. Foram obrigadas a ficar só no espaço doméstico, lembro que tendo que fazer todas as funções reprodutivas e cuidar da família. Assim, os homens podiam controlar a vida delas e garantir a paternidade. Aquela história do filho bastardo começou aqui. Tudo que era trabalho reprodutivo, maternidade, cuidado com lá, alimentação, saúde, era considerado menos importante, como falam hoje, coisa de mulherzinha, elevando o status das funções masculinas como a guerra e a própria política, que servem para defender a propriedade, trabalho de homem forte e viril, de preferência violento. sexta e sétima página. Esse é, e como o patriarcado e o capitalismo se cruzaram. Aí no final da sétima página tem um "Não há anarquia sem feminismo. Anarcomachito, tu também vais apilar." E aí tem uma punk ali, né? Com uma faca na mão. Ela tá com uma cabeçona bem grande, assim, com a bocana aberta ali, tipo, gritando. E cabelos moicano ali, espetado ali de cones. É um moicano de duas cores. A parte de baixo, assim, da raiz do cabelo é escura, né? E a parte de cima é cor clara. E aí tem um símbolo feminista atrás ali, um anarcofeminismo, né? Quer dizer, ali um anzinho na bola com a cruz pra baixo. Ela tem no visual dela ali uma blusa branca, né? Sem as mangas, né? E aí tem outra blusa de manga comprida por debaixo, né? Toda de xadrezinho, né? E aí ela tem os braceletes de spike nos dois braços, né? E a mão direita está segurando a faquinha e tem um sangue escorrendo da ponta da faquinha. E ela está usando uma sainha xadrez também, igual, é o mesmo tom de cor da blusa de mão comprida. E um cinto de rebite ali na cintura. Tem alguma coisa escrita ali no abdômen dela, ali na blusa ali, mas não dá para ler. E aí ela está de sainha, né, xadrez, né, como falei. E não tem nada por debaixo da saia, aparentemente, né? Tá ali as pernas com os cabelinhos por crescer ali, né? Meio peludinho. E uns coturnos ali até as canelas, ali, coturno preto ali, as canelinhas bem fininhas. E aí, vamos ao texto. E como o patriarcado e o capitalismo se cruzaram? O patriarcado era simplesmente perfeito para o capitalismo, porque homens dominando mulheres tinham tudo para dar muito lucro. O segredo está na tal divisão sexual do trabalho, que já fez metade dos serviços sujos, separando o que o homem e mulher tinham de fazer e fodendo a vida das mulheres. Assim, o capitalismo venceu, separando a vida em público e privado, mandando os homens como mão de obra para as fábricas e fazendo as mulheres garantir essa mão de obra, cuidando da família e do lar. Isso sem falar nas mulheres trabalhadoras, que tinham a função dupla e se fudiam ainda mais. Era considerado trabalho só aquele feito por homens na fábrica com salário. Ridículo, por sinal. No final do mês, enquanto o trabalho das mulheres em casa era menosprezado, considerado obrigação, justificada pela natureza inferior delas e pelo cristianismo. Elas viviam submissas à vontade de pais, maridos e patrões, sofriam violência doméstica, estupros, não tinham acesso ao espaço público ou à educação e eram consideradas propriedades dos homens. Ser mulher significava ser mais uma mercadoria e ter um dono, obrigada a parir herdeiros que receberiam a herança e continuariam a se matando nas fábricas para encher o bolso dos capitalistas. Por isso, o capitalismo é impensável sem o patriarcado. Ambos funcionam juntos e precisam ser compreendidos como um sistema complexo baseado no sexismo, no racismo e no classismo, entre outras formas de opressão. A mulher no capitalismo é quem gera a mão de obra e cuida dela para que o Estado não se preocupe com mais nada. Ok, mas não vivemos mais na Revolução Industrial. As coisas não melhoraram para as mulheres? Uma pergunta. Pois é, a gente costuma ter a falsa impressão de que melhorou muito. Mas ainda hoje, mesmo sendo conquistados nossos direitos civis mínimos, sofremos com o reflexo desse passado na jornada tripla. Emprego, cuidado da casa e dos filhos. Feminização da pobreza, números assustadores da violência contra a mulher, tráfico sexual e tantos outros problemas que nem chegam perto de ser resolvidos. A mídia adora dizer que somos livres, poderosas e o caralho, mas na hora dos comerciais já nos manda de volta para o tanque para vender sabão em pó. Podemos votar, mas a participação política é ridícula e prestam mais atenção na nossa bunda do que no nosso discurso. Podemos escolher com quem trepamos, mas somos chamadas de vagabundas depois. E claro, podemos ter um emprego fodido, desde que a janta fique pronta e a roupa das crianças esteja limpa. Por isso, o feminismo é tão básico e é também impossível combater o capital estruturado nas nossas costas sem combater também o patriarcado. ao mesmo tempo com a mesma intensidade. É claro que não vamos conseguir aprofundar ou esgotar o assunto em um único zine, mas o ponto principal agora é entender que o machismo é muito mais do que uma tradição ou algo que só alguns praticam, ou seja, lá como tendem a amenizar isso, ele está em todos nós e é base do capitalismo, um gigantesco pilar da sociedade de classe que precisa ser enfrentado urgentemente. Quem acredita na destruição do Estado, fim da autoridade e na propriedade privada tem que somar nessa luta. É por isso que falamos tanto e vamos continuar insistindo. Anarquismo sem feminismo não faz sentido nenhum. É a oitava página. E o anarcofeminismo? É uma pergunta. É difícil datar o início de alguma coisa na história, já que história é uma construção humana e não uma verdade absoluta e indiscutível. Mas sabemos que o primeiro período a falar de anarcofeminismo foi o La Voz de la Mujer, na Argentina, entre 1896 e 1897. O objetivo do jornal era dar voz às mulheres trabalhadoras para contrapor o feminismo reformista da época que acabava surgindo entre as elites. O lema dessas mulheres era o famoso "Nem Deus, nem patrão, nem marido". Elas escreviam contra toda a opressão masculina na luta proletária, as autoridades eclesiásticas, patrões, Estado e família. Essas mulheres vinham de uma linha anarco-comunista de luta proletária da Argentina e estavam contestando o patriarcado dentro do próprio movimento a que pertenciam, que até então estava voltado a questões gerais. Lê-se a versão dos homens. Os homens anarquistas continuavam oprimindo suas companheiras de sua luta e secundarizando questões relacionadas à família e à opressão das mulheres. Virginia Botten e suas companheiras, portanto, estavam lutando não apenas contra a opressão de seus próprios companheiros, mas por um mundo realmente libertário, pelo fim do patriarcado, da família e de toda a autoridade que controlava suas vidas. Questões essas que o movimento anarquista não pautava de forma representativa às mulheres. E aí embaixo desse texto tem um recorte de jornais ali, dois recortes de jornais ali, La Voz de la Mujer, La Voz de la Mujer. Não dá para ler o que está escrito no jornal, porque é pequeno, mas é só para dar uma ideia ali, né, da existência do jornal, né, e tal. E aí eu acho que deve dar para pesquisar aí por aí, achar alguma coisa sobre esse jornal na internet, né, ou em algum grupo anarquista aí, né, que tem bibliotecas e tal, né. O pessoal deve ter algumas, talvez, publicações dessas aí, né, em papel, ou como achar mais fácil, né. Eu não conhecia até então, até ler esse La Voz de la Mujer, nunca tinha ouvido falar. Aí tem uma escrita ali que tá bem pequena ali embaixo, né, dos recortes de jornais. A nós outras companheiras de trabalho e infortúnios me dirijo, a nós outras que sufres como eu la doble escravitude del capital e del hombre. E aí embaixo tem uma foto de mulheres ali, acho que mulheres operárias, né, alguma coisa assim, né. Ali, daquelas fotos antigas, né, aquele visual antigo lá das décadas de lá, filme lá do início do século, final do século, início do século 20, final do século 19 ali, né. E aí nem sei como descrever muito isso aí, não. Mas é um visual aí, só imaginar dessa época aí, que as roupas ali, os cabelinhos e tal, como da época lá. E aí são várias mulheres ali, são deve ter umas 20, ali, 15, por aí. E aí é a nona página. É 30 anos mais tarde, na Guerra Civil Espanhola, um grupo de mulheres teve uma iniciativa parecida, criando o grupo Mujeres Libres. Juana Rouco Buela era uma companheira argentina que inclusive tinha sido editora do La Voz de la Mujer e também estava na luta das mulheres anarquistas na Guerra Civil Espanhola. Em 1971 foi escrito um manifesto anarca-feminista na Inglaterra e podemos encontrar zines no mesmo período reivindicando o anarca-feminismo. Desde sempre encontramos mulheres anarquistas reivindicando o termo. Então, afinal, o que é esse anarcafeminismo? Podemos entendê-lo como uma corrente anarquista do feminismo, que se propõe ir à raiz da opressão patriarcal para destruí-lo, incluindo o Estado aqui também, pela liberdade humana. Afinal, se o anarquismo não contempla a luta das mulheres anarquistas, desde 1898, pelo menos, e algumas correntes do feminismo não contemplavam as ideias das mulheres anarquistas, faz-se totalmente necessário o anarcofeminismo. E cá estamos nós, em 2014, escrevendo um zine para o meio anarquista libertário para explicar o que é a luta das mulheres anarquistas. Minha sugestão para resolver esse impasse de mais de 100 anos é: precisamos todos entender que o anarcafeminismo é uma luta das mulheres e é uma luta essencial para que o anarquismo possa destruir todo tipo de opressão à autoridade, para só assim ser representativo para todos. E aí tem uma fotinho ali embaixo no texto com das mulheres lá da Guerra Civil Espanhola, ali com os fuzil lá, aqueles chapéuzinhos de duas cores, né, vermelho e preto, ali deitado em umas trincheiras, ali tem 2, 4, 5 mulheres ali deitadas na trincheira ali com os fuzil ali apontando ali, né? E aí depois assim um símbolo: suporte e o local anarcafeministas. Aí tá meio por cima, um pouco por, pegando um pouco em cima da foto, né? É um círculo escrito, é um círculo preto, um contorno preto, depois outro contorno preto, né? Formando dois círculos, um círculo dentro do outro. E aí entre um círculo e o outro está escrito suporte e holocausto, de forma arredondada, e aí duas estrelinhas, uma de cada lado, né? No final no início e no final da frase. E embaixo, de forma arredondada também, anarcafeministas. E aí no meio o símbolo ali, um símbolo anarcofeminista ali. Anarcafeminista, né? E o A na bola, dentro do círculo do feminismo ali, né? E a cruzinha para baixo. E aí tem um fundo preto ali com um outro círculo, né? Que todo dentadinho, né? Meio que lembra um mundo cheio de prédios ou um bagulho de bicicleta, né? Ali o coroa da bicicleta, né? Mas é muito dentada, não acho que não seria em referência, seria só um círculo mesmo. Com quadradinhos em volta, assim, né? Tipo dentadinho, em forma, em dentes quadrados, né? Em volta, todo dentadinho assim em volta. décima página, por que os homens não podem tomar a frente na luta feminista? Ok, já ficou claro que todos precisam estar envolvidos no feminismo, que a questão é muito complexa e já passou a hora de discutir decentemente. Agora precisamos falar sobre esse fenômeno recente, que são alguns homens usando o feminismo para se blindarem quando o assunto vem à tona. Caras, por favor, a última coisa que um homem apoiador do feminismo devia fazer é sair proclamando discursos feministas para todo mundo ver, como quem diz: eu sou livre de machismo. Uma novidade para vocês: ninguém é totalmente livre do machismo. Todo homem é machista e ganha privilégios sociais com o machismo, mesmo em medidas diferentes. E toda pessoa que reproduz machismo, ainda que não seja homem, mesmo que seja vítima do próprio machismo. Complicou? Um exemplo: você, homem, se diz feminista porque é a favor da liberdade sexual da mulher, mas ao mesmo tempo acha que aquela menina que tirou fotos e vazaram na internet é vagabunda, ou se aproveita para convencer meninos a fazer sexo porque é libertário, mesmo que elas não estejam preparadas ou ainda estejam romantizando outro tipo de relacionamento com você. Mesmo que você procure não ter esses comportamentos machistas, o privilégio é todo seu de trepar com quem quiser e nunca ser condenado ou julgado. Então, não adianta dizer que não é beneficiado. Ao mesmo tempo, uma mulher que chama outra de vagabunda não é mais machista do que nenhum homem, porque ela mesmo se fode com isso, e é ela quem vai ser apontada a vida inteira como vadia, vagabunda e puta, e apenas caiu na lógica de reproduzir o mesmo preconceito para tentar se defender, se diferenciar da outra. Mas a gente sabe que não funciona, e feminismo serve para alertá-la sobre isso. Enfim, por mais que você queira apoiar o feminismo, nós realmente esperamos isso dos companheiros ao redor. A forma mais sincera de fazê-lo é mudando as suas atitudes no dia a dia e não se apropriando dos discursos das meninas e pagando de feminista por aí. Quando estoura alguma treta em que mulheres sofrem machismo da parte de alguns caras, os outros já se erguem para defender o lado deles. O resultado disso: tudo o que os caras acabam fazendo é atravessar a organização das meninas e transformar tudo em uma treta regada a testosterona. O ponto principal do conflito, que o machismo da sociedade fodendo a vida delas, simplesmente se perde e vira um mísero pretexto para descarregar a rivalidade entre os caras. Não queremos nem pensar em quantos dos envolvidos na defesa das mulheres têm as mesmas atitudes que condenam nos outros. Por exemplo, apontam quem compartilha imagens íntimas sem consentimento e ao mesmo tempo consome pornografia de todo tipo e objetificam mulheres no seu dia a dia. Será que só os outros cometem machismo e só tiveram o azar de ser desmascarado antes? Será que esses episódios não deveriam servir para todos os caras questionarem, ao invés de revelar heróis em um bando de machos querendo se proteger antes do discurso feminista quanto a bomba estoura? Quem realmente se importa com as mulheres e o feminismo deveria começar questionando a si próprio, apoiar a articulação delas contra os caras, mas jamais tomar a frente da briga. Esse tipo de situação deve ser protagonizada pelas garotas, ou novamente vira coisa de homem para homem. Sinceramente, caras, botem a mão na consciência e vejam se faz algum sentido socar um maluco dizendo que é porque ele é machista, além de ser mais reprodução daquela lógica de que mulheres precisam ser defendidas pelos homens. O clássico: mexeram com as nossas minas. O cara que tem respeito pelo feminismo não usa feminismo como instrumento para se proteger e se promover, porque feminismo é sobre autocrítica. Essa é a única ferramenta que ajuda as mulheres a se organizarem, combatendo o machismo e terem a participação que merecem nos espaços. Então, por favor, chega de homens sequestrando o feminismo para os seus próprios interesses. Os espaços já são todos masculinizados, os caras já são a maioria absoluta, e já é a maior dificuldade do mundo para qualquer mulher se inserir. Não sejam mais um obstáculo para a emancipação que vocês tanto pregam. E aí, no final desse texto aí, tem uma imagem, né? De um, tipo um quadrinhos, né? É, tá escrito assim, tem uma flâmula assim, né? Meio ela em zigue-zague ali, né? Tá escrito assim, não são meus companheiros. E aí tem ali quatro indivíduos ali, o rosto está tampado por essa flama e cada um tá falando uma frasezinha ali num balãozinho ali, né? O primeiro ali tá de jaco preto ali, né? Parece com uma toquinha, mas não dá pra ver o rosto dele, né? É, eu acho que ela inventou tudo. Aí o segundo ali é com uma camiseta ali acinzentada por cima de uma outra camiseta preta. E aí dá pra ver só a boca dele ali falando ali, é uma vadia louca. E aí o outro ali, um barbudo de casaco preto. E olha, olha lindinha. Classe vem primeiro. Você quer dividir a luta? E aí o último ali é só dá pra ver também o queixo ali e um de casaco xadrez ali, aquele casaco, né, quadriculado, né, xadrez. É, tem um nome específico, eu sempre esqueço quando vou falar sobre, quando eu vejo esses casaquinhos nos desenhos, né, deixa pra lá, não importa também. Espaços exclusivos são sectários e os meus direitos. Seu carinha tá falando. E aí, próxima página. É exotificação das mulheres no punk. Pois é. Já tá mais do que claro que esse zinho é um dedo na ferida no meio libertário e punk. E não é porque queremos destruí-lo, é justamente porque somos mulheres nesse meio e estamos aqui gritando, berrando pelo nosso espaço, querendo construir. Nós não nos contentaremos com migalhas, com uma frestinha que os machos deixam aberta para as minas ficarem quietas e se conformarem com a sua cota. Independente do grupo, coletivo, cena ou meio, em todos os lugares é a mesma coisa. Ai, se a banda das minas... Nossa, tu viu aquela baterista que gostosa? Hahaha, mal sabe tocar. A banda que é da hora, mas achei muito, muito forçada essa mina no vocal. E tantos outros comentários. Até mesmo os que pensam que estão dando algum tipo de apoio para a banda das mulheres acabam nos exotificando, objetificando, com as suas surpresas ao ver uma banda só de mulheres, com a sua surpresa ao ver mulheres tocando um som que até então estava restrito a bandas só de homens. Por exemplo, quando você procura uma banda de mulheres, você está preocupado em ouvir o que elas estão tocando e dar suporte. Ou você acha que dar suporte é perguntar e como é tocar numa banda de mulheres, hein? E como é que você se sente nos shows? Caras, acreditem, nós não formamos bandas só de mulheres para agradar vocês. De forma nenhuma isso tem a ver com vocês. Nós formamos bandas só de mulheres porque desde cedo nossos amigos nunca nos apoiaram para aprender a tocar alguma coisa, porque desde cedo sempre somos subestimadas no meio punk, porque desde cedo nos veem como coadjuvantes numa cena que supostamente é libertária para todos. Nós formamos bandas de mulheres porque temos a necessidade de falar sobre a opressão que sentimos, porque temos necessidade de apoiarmos umas às outras, porque temos a necessidade de nos sentirmos seguros para escrever letras e tocar em um espaço que ainda está engateando quando a questão é gênero. Quando se trata de bandas de fora, então, nem se fala. Tem coisa mais sexista e idiota que homens se apaixonando por minas de bandas? Nada é mais desgastante que fazer parte desse meio, montar uma banda para amplificar a nossa voz e ser objetificado em todos os lugares, até por quem acha que é pró-feminista. Não é tão difícil simplesmente ver as bandas de mulheres como bandas formadas por pessoas como quaisquer outras, querendo fazer um som, construí-lo junto com os espaços e se divertir. As bandas de minas têm um diferencial? Com certeza, porque é muito mais difícil para a gente e é sempre uma superação conseguir reunir mulheres para tocar. Por isso, nós apenas exigimos respeito e não algum tipo de atenção especial que acaba sempre caindo em sexismo barato. Construir propostas contraculturais e revolucionárias é a nossa única ferramenta. criar espaços seguros para que as mulheres participem disso é o mínimo que podemos fazer. As bandas são parte dessa construção, levantam a nossa voz, afirmam nossa identidade e disseminam informação. E isso não pode ser privilégio de homens quando falamos de uma proposta libertária. Por isso, manifestamos aqui o repúdio a todas as práticas que exotificam as mulheres no punk. Não somos diferentes das outras mulheres, não cabemos no seu fetiche, tampouco estamos aqui pedindo confete. Estamos nessa, pelo menos, pelos mesmos motivos que vocês, com um a mais. Se a sociedade já marginaliza vocês, imagine como é sofrer ainda por cima com a opressão de gênero. Acreditamos em nossas novas possibilidades através do punk, reconhecemos uma forma de expressão crítica e não vamos permitir que o machismo contamine esse espaço e nos tire uma das poucas alternativas a uma realidade patriarcal e capitalista. E aí no final desse texto tem uma mulher ali com uma pedra na mão, né? Tipo uma imagem de manifestação, um desenho, né? E aí de fundo tem um anabola ali, tipo uma bandeira, né? A bandeira que ela tá segurando, né? Porque ela tá tremulando assim, né? Parece que é uma tinta escorrida ali no fundo. Primeira olhada assim deu essa impressão, mas é que ela tá segurando ali o mastro da bandeira ali, né? E aí a bandeira tá ali vindo por trás dela ali, né? Ela tá de camiseta preta, o cabelo ali comprido ali de cor clara, um lenço branco amarrado no rosto ali, a parte que tá amarrada para trás voaçando junto com o cabelo ali. E isso dá para ver da cintura para cima, ela tá sem mais muitos detalhes. E aí as duas últimas páginas, né? Que é a penúltima página e a capa final, né? Que é essa penúltima página, que eu já perdi aqui nos números das páginas, né? Então eu não vou contar tudo de novo, porque não vem escrito, né, nessas páginas desses. Muitos zines são assim, né? Não, na verdade ainda tem três páginas, né? Que a última página é só um preto com um contato, né? Mas essas duas últimas páginas, duas penúltimas páginas, né? E aí eu não, como eu falei, me perdi na numeração. Aí tem ali o contato, né? É Femme Crust, blog de divulgação de bandas Family Fronted Feminista, Crust Punk, um projeto em conjunto com este zine, www.tumblr.com/FemmeCrust. E aí, e www.femmecrust.wordpress.com. Eu botei todos esses dois links na divulgação do programa, para quem se interessar, né? É, não tem mais nada atual, né? As últimas postagens foi 2015, mas tem bastante coisa interessante lá. Inclusive muito material de banda, né? De bandas com mulheres, né? na sua formação, ou bandas só de mulheres, né? E muita coisa crush, muita crushzeira com vocal feminino muito bom. E muita coisa, já peguei muito material aí nesse blog aí, assim, de material digital, né? E aí, aí do lado desses contatos tem uma arte punk ali, né? De uma menina punk segurando, ela tá tipo com a cabeça baixa, assim, segurando uma máscara de gás, como se fosse pra colocar no rosto, ou olhando pra máscara de gás ali, né? Aí ela tá de mochila preta ali, casaco, camisa de manga comprida, ou um casaco preto, né? Sem muito detalhe, só no ombro esquerdo tem um símbolo anarcofeminista ali, né? Uma anabola com a cruzinha pra baixo. Ela tem um bracelete de spike no braço esquerdo. Na cabeça dela acho que tem uma faixinha ali preta amarrada ali, né? Na testa ali, né? Acho que ela tem uma tatuagem no nariz ali de uma linha assim. E uma coleira também de rebite ali. E na mochila dela tem parece um bastão de beisebol e um pé de cabra ali, né? E sem mais muitos detalhes. E aí tem uns escritos ali, acho que é uma letra, né? E cama e aba. Crust Slug de Punk Feminista São Paulo, Brasil. Letra: a não violência é patriarcal. Minha raiva e meu ódio, armas legítimas da nossa luta. Não é você quem vai ditar o caminho que vamos tomar. Pacifismo só favorece seu domínio e como o monopólio da violência com o patriarcado triunfa, lado a lado com o Estado. Você me quer dócil, passivo, racional, seu privilégio foi erguido sobre minha culpa. Não seremos domesticadas pelo seu discurso, levantaremos nossa voz e nossos punhos contra a brutalidade do patriarcado, resistência feminista violenta. E aí tá, acho que tem ali um símbolozinho ali, né? com um logozinho ali, mas é bem pequeno, eu não estou conseguindo entender o que, que é não, parece, não sei, não consigo, eu sei que tem duas, três luas ali, as fases da lua ali, né, as duas do lado ali, a crescente e a minguante, e a do meio a lua cheia, né, mas tem mais alguma coisa, mais estrelinha, alguma coisa dentro da lua cheia, e não dá pra ver, tem um nome ali que é o nome da banda, Soror. Aí está escrito embaixo, Soror, um projeto de Doom Dark Ambiente Experimental Feminista de Brasília, Brasil. E aí na outra página, tem ali Com Torture, né? E Las Outras. Aí tem uma capinha ali de um disco ali do Com Torture, Com Torture, não sei o que lá, Us in Charge. Aí tem várias pessoas ali com cabeças com coisa esquisita ali, eu não sei se com cabeças de bicho ou alguma coisa assim, eu não sei, tá bem pequeno, não dá pra detalhar. Essa banda, né, tocou aí não tem muito tempo no aqui no Rio, né, no Brasil, aí tocou em vários lugares aí, eu até cheguei a colar no gig aqui, foi um gig só de bandas com integrantes mulheres, né. Aí tocou duas bandas da Suécia, né? Tocou essa Com Torture aí. E a outra, Vicious Circle. Até Vicious Circle. Vicious Irene. Né? Tô até com a Devisivinho aqui na gaveta que eu peguei lá. E foi bem massa, assim, né? Várias minas punk, assim, né? Da Suécia, assim. Uma galera bem... Uma banda com... Umas bandas com bastante integrante, né? E aí vieram. E aí eu não sei se vieram com galera de São Paulo. Eu sei que tocou várias bandas. Só que foi num dia, na segunda-feira. Foi um dia ruim. Eu não fiquei até o final, porque... Né? Quando deu um certo horário, tive que ir embora. Aproveitar uma carona lá pra não poder vir. Senão eu não conseguia voltar pra cá só no outro dia de manhã. E aí o bagulho ia acabar de... Depois da meia-noite lá, sabe-se lá que hora ia acabar, mas não ia acabar de manhã, né? Se fosse acabar de manhã, eu até ficaria de manhã e vinha pra trampar emendado, mas ficar na pista de madrugada não tá valendo mais, não. Já foi época. Colava com os pessoal de rua e ficava por lá mesmo. Ou com outros punk, né? Mas eu imaginei que segunda-feira a maioria das galera é por chamar um Uber e ir embora, e eu não uso esses bagulho. Não tenho, né, esses aplicativos desses bagulho, nem curto usar esses bagulho aí. E aí o ônibus tá ruim pra caralho do centro do Rio pra cá, que aí foi lá na Praça da Bandeira, na Rua Ceará, né? E aí eu nem falei, eu não vou ficar aqui não, me fudendo não, porque depois da pandemia acabou os ônibus de madrugada no Rio. Quer dizer, ainda rola, né? Mas pra onde eu moro não tá rolando mais. E tá rolando bem menos pra vários lugares, né? Porque senão às vezes dá pra fazer umas baldeação e conseguir chegar aqui, né? Andar uns trechinhos, mas aí eu achei que ia ser cansativo pra caralho, e eu tava cheio de trampo. E aí já tinha sido massa o rolê, porque eu já tinha encontrado com a Mari, com o Eugênio, com os outros punk mais cedo, né, na praça lá na Central. Aí a gente foi andando, e aí bebendo, e aí foi trocando ideia, chegamos lá no gig cedo. E aí quando deu meia-noite, 11 e pouca, né, a Mari tinha que vir embora, aí peguei uma carona com ela. E aí... Depois eu fui pra Central e nem fui embora, né? E aí mas foi massa, foi bem massa, assim, tá ligado? E aí tá, vamos lá, vamos continuando aqui. Aí Com Torture, Blacknet Crust Punk, feminista da Suécia, letra sexual warfare. Aí tá aí a letra em inglês aí, eu não vou ler não, que eu vou me embolar todo aqui no inglês. Pensei que ia rolar uma tradução aqui. Mas, e aí do outro lado tem, do lado direito tem um Las Outras também ali, uma capa de um, provavelmente um álbum ali, várias meninas ali com uns fuzil ali, provavelmente da Guerra Civil Espanhola, algum outro rolê assim, tipo, talvez Rojava, né, não sei, ali, não tá parecendo, não sei, porque não parece nenhum dos dois, na verdade, né, pode ser só algum outro, outra referência, né, que eu não saiba qual que é. Porque não parece com o visual das roupas do pessoal lá de Rojava, nem do pessoal da Revolução Espanhola, né? Da Guerra Civil Espanhola. E aí, vamos lá, Las Outras. Aqui tá acho que em espanhol, mas acho que dá pra ler, né? Hardcore punk feminista de Barcelona, Espanha. A vocalista é da antiga formação da lendária Bulimia aqui do Brasil. Letra, guerreiros. Basta de seguir é o jogo. É o jogo. A los que compitem por ser los primeiros, los mais fortes, los mais conocidos, luteando solo por a ser um sítio, usando seus privilégios. Machitos e guerreiros super militantes. Tu potencia em mas. Isto é uma soltou a tirinha da colagem ali, que cobriu a outra ali, embolou ali o bagulho ali. Há um, mais a um farsante, não te vou a dar uma voz, quando sempre me noraste, tomando lá iniciativa, não importa quem pisaste. Gran orador, gran militante, tão autossuficiente, tão arrogante. Tu política e autocompaciente, la pose e la vanguarda del valiente. Tu discurso incendiário, se contradisse com lo que haces a diário. Não necessitas nada mais que a ti, la força pela boca é o iluminado. Não necessitas nada mais que um nome, cada vez mais solo e desquiciado. E aí no final tem um ali, um outro símbolo ali, acho que também é de uma banda, também, Corp. E aí tem umas letrinhas assim, basta umas asas ali, com alguma coisa no meio ali. É bem pequeno também, não tô conseguindo ver. Agora eu entendi, é um corvo ali, com as asas abertas, um pássaro preto, né, lembra um corvo, o bico dele tá bem na frente, bem no meio assim, entre as asas assim, né, então tipo ficou como se fosse uma bola no meio, com os olhos brancos ali, daí dá pra ver um bico preto, ele tá carregando alguma coisa ali, acho que é o símbolo feminista, é o símbolo feminino, ele tá carregando ali, voando ali, né, e aí tá escrito Corp, de beat, crust punk feminista da Suécia. E aí a última página é um fundo preto, né, com toda preta assim, no meio da página assim, um retângulozinho com umas fotos ali de um, tipo umas mulheres zapatistas, né, encapuchadas ali, alguma coisa assim, mulheres revolucionárias, alguma coisa assim, né, mas me lembra as mulheres zapatistas, né, ali encapuchadas ali, só parecendo os olhos ali, segurando várias ferramentas ali, né, de tipo pás, inchadas, alguma coisa assim, né, madeiras, pedaços de pau ali, né, tipo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos, sete, oito, até que tem, atrás tem mais uma, só dá pra ver os olhinhos, que é um fundo preto, aí só vai todo mundo de preto, assim, só vai aparecendo os olhinhos atrás, assim, tem várias ali, e aí escrito embaixo assim, contato, nem macho, nem fátio, @raizap.net. E aí termina aí esse zine aí, o Nem Macho Nem Fácil Zine, que eu acho que é o único número único, né? E também termina aí o programa Publicações Marginais Audio Zine. E até a próxima, e fica aí com os sons aí, fiquem com os sons aí. Yeah. tiempo que nunca. Tendremos dueños de los seres, somos lo mismo que el viento. Te olvidas de cómo éramos ayer. Que el dolor se transforma en valor. Que el dolor se transforma en valor. Que el dolor se transforma en valor. Que el dolor se transforma en valor. Bandas que rolaram no programa: Firmeza 10, Electro Duendes, Contorture, Las Outras e Alô Bonzo.